Sessão 22, de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Carlos Tognatti, Campinas, 2020, podcast Audioaula. Mãos de Cega, por Alfredo Guisado. Sinto, as tuas mãos são teus olhos vencidos. Teus olhos, que esquecendo as orações da luz, são claustros, apagando os passos esquecidos. De Deus ao regressar de amortalhar Jesus. Sinto-as tanger ainda os violinos velhos, onde os dedos saltando em cordas de ouro à tarde, tecegaram de som em candelabros arde, o teu antigo olhar emoldurando os espelhos. Teus dedos, ao bater nas suas mãos, são remos. Ainda vejo nas salas do palácio arfando, as tuas mãos de dor entreabrindo as portas. Buscamo-nos em cor, e quando nos perdemos, passam as tuas mãos em meus dedos, cismando. Estátuas de marfim sobre as arcadas mortas. Morreram os leões que guardavam perdidos, a branca escadaria, velhos leões sombrios. Deles, apenas resta o eco dos rugidos, que os arcos dos salões tornaram mais esguios. As rendas que fiaste adormeciam bocas, e as rugas no teu rosto iam caindo, fundas. No fim do parque, à noite, as águias moribundas guardavam em silêncio as destroçadas rocas. Fiavas, noutro tempo, os teus olhos dormentes. Deixaste de os fiar e os teus olhos arderam, na cor das tuas mãos, na cruz de outros poentes. Cega de mim, partiste, e quando regressaste, manchada de distância, os meus sentidos eram palmeiras ladeando a estrada onde passaste. Fim da sessão 22.